salve, simpatia, está mais uma vez no ar, Muqueca de Siri, especial de carnaval, carnavacina. Vou abrir alas que eu quero passar, vou abrir alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Vou abrir alas que eu quero passar. Vou abrir alas que eu quero passar. Rosa de ouro é que vai ganhar. Rosa de ouro é que vai ganhar. Tu dois deviner aujourd'hui tous les deux on se cache derrière nos masques pour se demander qui est de vous vite vite dis-moi que je t'invite je voudrais le four à ta suite je voudrais qu'on prenne la fuite. Moi, je vagabonde, poète et chanteur. Je perdus la ronde qui mène au bonheur. Moi, je cours les routes. Je reste chez moi. L'amour me dégoûte. Je n'y croyais pas. Moi, dans la fanfare, je porte un drapeau. Modestie à part, je joue bien. J'ai 10 ans de trop. Je suis combine. Je suis Pierrot. Mais c'est carnaval. Et qu'importe aujourd'hui qui tu y es. Demain tout redeviendra normal. Demain tout va finir. Laissons le temps courir. Laisse au jour sa lumière. Je suis ce que tu attends de moi. Si tu veux laisser faire, on verra. Peut-être que demain on se retrouvera. Peut-être que demain on se reconnaîtra. Amanheceu, é quarta-feira, os mascarados já não se encontram mais, e a namorada que brilhava com as estrelas, sumiu no tempo, só em outros carnavais. Amanheceu, é quarta-feira, os mascarados já não se encontram mais, e a namorada que brilhava com as estrelas sumiu no tempo, só em outros carnavais. Bati saudade do bloco da saudade, com Madureira e o seu violão, um coro ardente cantando batutas, e Emiliano preparando a introdução. Amanheceu, cadê o bloco? Em cada canto, um canto que ficou. Sorrisos tristes que ficaram na lembrança, na esperança de encontrar com quem deixou. Amanheceu, é quarta-feira, resta um apito dentro do meu coração. E na memória viva lentamente sinto milhões de acordes pra saudar a evocação. Amanheceu, é quarta-feira, os mascarados já não se encontram mais, e a namorada que brilhava com as estrelas sumiu no tempo só em outros carnavais. Bati saudade no bloco da saudade com Madureira e seu violão, um coro ardente cantando batutas e Emiliano preparando a introdução. Amanheceu, cadê o bloco? Em cada canto, um canto que ficou, sorrisos tristes que ficaram na lembrança, na esperança de encontrar com quem deixou. Amanheceu, é quarta-feira, resta um apito dentro do meu coração, e na memória vivamente sinto milhões de acordes pra saudar a evocação. Estamos ouvindo no Moqueca de Siri o programa especial Carnavacina, pra gente se divertir com o carnaval em casa. Ouvimos Maloca Chique, Elis Regina, Maurício Cavalcante e Zé Manuel. E agora ouviremos Miúcha, Chico Buarque e Tom Jobim. Tão densa fumaça que o tempo não passa e a porta do bar já fechou. Ninguém mais tem dono, garçom tá com sono e a primeira edição se pulou. Quando não há mais saudade, nem felicidade, nem sede, nem nada, nem dor. Quando não tem mais cadeira, como uma besteira de pé no balcão. E eis que da porta do fundo, do oco do mundo, desponta o cordão. A turma do funil, todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Ha, ha, ha, ha, mas ninguém dorme no ponto. Nós é que perdemos e eles que ficam todos moro. Chegou a turma do funil, todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Ha, ha, ha, ha, mas ninguém dorme no ponto. Nós é que perdemos e eles que ficam todos. Sem compromisso. É o meu dinheiro, ninguém tem nada com isso. Enquanto houver garrafa, enquanto houver barril, presente está a turma do funil. Chegou, chegou a turma do funil. Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Mas ninguém dorme no ponto. Nós é que bebemos e eles que ficam tontos. Você está ouvindo Moqueca de Siri pela Rádio Campeche 98.3. Toda quinta das 8 às 9 estamos aí. Essa música vai para o Zé Klein, ouvindo lá da Cova Funda. Moqueca de Siri é o programa mais ouvido na Cova Funda. Agora Gilberto Gil. Chegou a turma do funil, todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Ha, ha, ha, ha, mas ninguém dorme no ponto. Nós é que bebemos e eis que ficam pontos. Chegou, chegou a turma do funil, todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Ha, ha, ha, ha. Chegou, chegou a dor. Você não vê. Está na cara. Você não vê. O segredo está na cura. Está na cara. Está na cura desse medo. Lá, lá, lá, lá. Está na cara. Você não vê. Que a caretice está no medo. Você não vê. Está na cara. Você não vê. Que o medo está na medula. Você não vê. Está na cara. Você não vê. Que o segredo está na cura. Está na cara. Está na cura. Desse medo. Quem tem cara tem medo. Quem tem medo tem cura. Essa história de medo é caretice pura. Vou brincar que ainda é cedo. E o brinquedo está na cara. Está na cara, está na cara. E o segredo está na cura do medo. Está na cara. Você não vê. Que a caretice está no medo. Você não vê. Está na cara. Você não vê. Que o medo está na medula. Você não vê. Está na cara, você não vê. O segredo está na cura, está na cara, está na cura desse medo. Está na cara, você não vê. Que a caretice está no medo, você não vê. Está na cara, você não vê. O medo está na medula, você não vê. Está na cara, você não vê. O segredo está na cura, está na cara, está na cura desse medo. História de medo é caretice pura. Vou brincar que ainda é cedo. E o brinquedo está na cara, está na cara, está na cara. E o segredo está na cura do medo. Lará. Agora ouviremos Mariana de Moraes, Vai e Vem, Amor de Carnaval. Linda essa canção.

acenava pra mim. Hoje é bandeira da saudade, banhada num pranto sem fim. O lencinho não dá pra enxugar, o rio de lágrimas que eu tenho pra chorar, que nasce da saudade que ficou no seu lugar, que nasce da saudade que ficou no seu lugar. O lencinho não dá pra enxugar, o rio de lágrimas que eu tenho pra chorar, que nasce da saudade que ficou no seu lugar, que nasce da saudade que ficou no seu lugar. Aquele lencinho, aquele lencinho que você deixou é um pedacinho da saudade que ficou. Aí, Joãozinho, aquele lencinho que você deixou é da saudade que ficou. Deixa pra mim. Era a felicidade e acenava pra mim. Hoje é bandeira da saudade, banhada num pranto sem fim. Todo mundo agora. Que nasce da saudade que ficou no seu lugar. Ei, chamo Queca Tri. Agora Zeca Pagodinho com o samba enredo mais lindo de todos os tempos. Aquarela Brasileira. Viva Silas de Oliveira. Na beleza, arquitetura, feitiço de garoa pela serra. São Paulo engrandece a nossa terra. Do eixo, do centro-oeste, tudo a terra inteira no latim. É o rio, o samba de batalha, dos malandros de plata, de requebros febris. Brasil, essas nossas verdes matas, cachoeiras e cascatas, de um colorido sutil. E esse lindo céu azul de anil, emoldura em aquarela o meu Brasil. Muqueca de Siri. E agora Rosemary, Camisa Listrada. Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti. Levava um canivete na cinta e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Tirou o seu anel de doutor para não dar o que falar. Saiu dizendo: eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Levava um canivete na cinta e um bandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Pegou o meu saco de água quente pra fazer chupeta. Tirou minha cortina de veludo pra fazer uma saia. Abriu meu guarda-roupa e apanhou minha combinação. E até do cabo de vassoura ele fez um estandarte pro seu cordão. A baiana como símbolo de nossa terra, o samba como linguagem de nossa gente, foram revelações universais de Carmen Miranda. Pela glória dos que deram ao Brasil uma voz para cantar, precisamos criar o Museu Carmen Miranda de Música Popular. Agora que a batucada já vai começando, não quero e não consigo, meu querido, debochar de mim. Porque se ele pega minhas coisas, dá o que falar. De fantasia de Antonieta, vai dançar no Bola Preta até o sol raiar. Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti. Levava um canivete na cinta e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão, sossega, leão. Quem não chora não mama, segura meu bem a chupeta. Lugar quente é na cama ou então no Bola Preta. Quem não chora não mama, segura meu bem a chupeta. Lugar quente é na cama. Meu bem, vem no Bola, meu bem. Uma alegria infernal, uma alegria infernal. Todos são de coração, todos são de coração. Foliões do carnaval, sensacional. Quem não chora não mama, segura meu bem a chupeta. Lugar quente é na cama. Meu bem, vem no Bola, meu bem. Uma alegria infernal, uma alegria infernal. Todos são de coração, todos são de coração. Foliões do carnaval, sensacional. Quem não chora não mama, alegria infernal. Uma alegria infernal. Todos são de coração. Todos são de coração. Foliões do carnaval, sensacional. Quem não chora não ama, segura meu bem. Tá pensando que o programa acabou? Acabou não, a gente tá na metade. Então, o que, que a gente ouviu no lado A do Muqueca de Siri de hoje? Começamos com Maloca Chique, Abre Alas. Depois eles Regina e Pierre Baru, La Nuit des Masques. Depois a gente ouviu Maurício Cavalcante e Zé Manuel, Saudade da Saudade. Essa música é lançamento, né? Depois a gente ouviu Miúcha, Chico Buarque, Tom Jobim, Turma do Funil. E depois prestar atenção na letra dessa música do Gilberto Gil, Tá na Cara, Tá na Cuca. Ah, se não prestaram, procurem aí e ouçam de novo. Depois a gente ouviu Mariana de Moraes, Vai e Vem Amor de Carnaval. Nem Mato Grosso, Coração. Nara Leão, O Tic-Tac do Meu Coração. Luiz Airão e os Canarinhos de Petrópolis. A Saudade que Ficou, que todo mundo conhece como O Lencinho. Ainda ouvimos Zeca Pagodinho, Aquarela Brasileira, lindo, lindo. Ouvimos também Rosemary, Camisa Listrada. Pois é, era Rosemary, um disco de 1970, gravação dessa época. A voz dela estava uma garotinha. Ouvimos também Carmen Costa, Marcha do Cordão do Bola Preta. E estamos ouvindo ao fundo Abdias, é isso? Zé Pereira. Nesse programa, começamos o primeiro lado de marchinhas, Carnavacina. @ Muqueca Siri nas redes sociais. Vou começar o lado B com Flávio Renegado e Elza Soares. Divino, maravilhoso. 98.3, Rádio Campeche, uma frequência comunitária. Muqueca de Siri. Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem. Quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes pra este sol. Para este atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, rima renegada. Resisto logo, existo, e se o rap é compromisso, eu vim mostrar o meu talento, exercer o meu ofício. Hater fica bolado, chateado comigo, porque preto é pra brilhar, não é pra viver fugido. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer. Não temos tempo de temer a morte. Atenção, para o estrofe, pro refrão, pro palavrão, para a palavra de ordem. Atenção, para o samba exaltação. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. alerta, turma de minha madrinha, Elza Soares. Certo, aí? É, malandro. Dá mole pra ninguém. É isso aí. Aham. Avisa lá que eu vou chegar mais tarde, oh yeah. Vou me juntar ao Olodum que é da alegria. É denominado de vulcão. O estampido ecoou nos quatro cantos do mundo. Em menos de um minuto, em segundos. Nossa gente é quem vem diz, é quem mais dança. Os gringos se afinavam na folia. Os deuses igualando todo encanto, toda dança. Os rataplãs, os tambores gratificam. Quem fica não pensa em voltar. Afeição à primeira vista. O beijo batom que não vai mais soltar. A expressão do rosto identifica. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou, avisa, avisa lá. Chegar mais tarde, yeah. Vou me juntar ao Olodum que é da alegria. É denominado de vulcão. O estampido ecoou nos quatro cantos do mundo. Em menos de um minuto, em segundos. Nossa gente é quem bem diz, é quem mais dança. Os gringos se afinavam na folia. Os deuses igualando todo encanto, toda trança. Os ataplãs, os tambores gratificam. Quem fica não pensa em voltar. Afeição à primeira vista. O beijo batom que não vai mais soltar. A expressão do rosto identifica. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu agora vamos começar um set de frevo, claro. Começamos com Duda Beat e Orquestra Frevo do Mundo. Bloco do Prazer. E depois Otto, também com Orquestra Frevo do Mundo, Ciranda de Maluco. Pra libertar meu coração, eu quero muito mais que o som da marcha lenta. Eu quero um novo balancê. Contando anda de maluco, aqui em Pernambuco é bom demais. Ciranda de maluco, aqui em Pernambuco é bom demais. A gente aperta, acende a coxa, beija a nega a noite inteira. Nego a roda, a gente aperta, acende a coxa, beija a nega a noite inteira. Nego a roda, roda mundo, nego a roda. Maluco, aqui em Pernambuco é bom demais. Ciranda de maluco, aqui em Pernambuco é bom demais. A gente aperta, acende a coxa, beija a nega a noite inteira. Nego a roda, a gente aperta, acende a coxa, beija a nega a noite inteira. Nego a roda. Muqueca de Siri, Rádio Campeche, 98.3. Essa orquestra frevo do mundo. Ê, delícia! Na sequência ouviremos Elba Ramalho. Make Rap Remix. Banho de cheiro. Filhos de Gandhi, o pé abado dos baianos.

já estás melhor. O barato é pesar. Já nem acha ruim fumaça e suor. O barato é pesar. É chegada a hora de decidir. O barato é pesar. Se aguenta pisador, vai desistir. O barato é pesar. Quando estiver abençoado, cantando o hino, arrebatado, você já vai ter ganhado mais do que a seita promete. Quanto mais você repete, mais o barato é pesar. Cante uma, duas, três, depois quatro, cinco, seis, que vai dando resultado. E sete vezes sete, quanto mais você repete, mais o barato é pesar. Cante uma, duas, três, depois quatro, cinco, seis, diga se dá resultado. E sete vezes sete, quanto mais você repete, mais o barato é pesar. Eu já fui do jeito que você é. O barato é pesar. Olhava o espelho e via o mané. O barato é pesar. Tive a mesma sorte que você tem. O barato é pesar. Achei o barato que me faz bem. O barato é pesar. Soltei o meu bicho trancado. Vivo cantando, arrebatado. E quando estou animado, pode chover canivete. Quanto mais você repete, mais o barato é pesar. Um, dois, três, depois quatro, cinco, seis. Vai dando resultado. Conte sete vezes sete. Quanto mais você repete, barato é pesado. 3, 3, 6, 8 e 8, 16. Vai dando resultado. 1 de 7 vezes 7. Quanto mais você repete, mais o barato é pesado. Daniela Mercury, música de Dononete. Banzeiro. Muqueca de Siri, Carnavacina, o baile caseiro enquanto esperamos pela imunização. racional contra o coronavírus. Sem cloroquina. No lado B ouvimos Elza Soares, Flávio Renegado, Divino Maravilhoso, Caetano Veloso com Gilberto Gil, Nossa Gente, ou Avisa Lá. Aí duas músicas com a Orquestra Frevo do Mundo. Nos vocais, primeiro Duda Beat, com Bloco do Prazer. E depois Otto, Ciranda de Maluco. Aí foi o remix de Alba Ramalho, Banho de Cheiro. Foi uma bonus track quando o vinil foi masterizado para CD. Aí 199 tá aí para você gostar de mim. Ciba, Barato é Pesado. No fundo estamos ouvindo Banzeiro com Daniela Mercury. E vamos fechar o programa com Bononete, Tipiti. É isso mesmo, vamos terminar o programa Carnavacina. Vamos terminar este programa de Carnavacina com música do Norte, com a Bononete, essa energia maravilhosa, essa diva maravilhosa. É, Carnavacina, é o baile enquanto esperamos a vacina, não é carnificina, o que esse babaca desse presidente espera e está fazendo acontecer. É isso mesmo, por isso a gente vai ficar em casa, pianinho, ouvindo música boa e se divertindo, por que não? É isso, e perguntando, continuamos perguntando, quem mandou matar Marielle e cadê a porra da vacina? A galera que curte futebol, Flamengo tá chegando, valeu? Tô começando a enxergar um bicampeonato pela frente. É, então a gente tá acabando mais esse Moqueca de Siri, muito divertido, e a gente queria desejar para todos um ótimo final de semana, e se cuidem, máscara e álcool gel. Um beijo, um abraço, até a próxima! Até! Tiro na beira do igarapé. Fica melhor pro poço da mandioca. De Arumã, outra lá de Miriti. Mandei descer o famoso tipiti. De Arumã, outra lá de Miriti. Mandei descer o famoso tipiti. De Arumã, outra lá de Miriti. Pega no ralo moreno, na mandioca morena. Pega na massa, espreme no tipiti. No balanço da peneira, no jogo do tipiti. Sai a crueira e o gostoso do cupi. No balanço da peneira, no jogo do tipiti. Sai a crueira e o gostoso do cupi. Farinha d'água, farinha de tapioca. Tem vitamina na raiz da mandioca. Farinha d'água, farinha. mandioca, marina. Pega na massa, espreme no dia. Tu tem moqueca, tem siri com moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri. Não é?